San Miguel, estudando. Bosque Montfermeil, favela, gueto, conexão, França, Brasil, France, Brasil. Ah, os maloqueiros chegou. Quem diria, na onde eu chegaria? Eu sou periferia, mas tem sabedoria. E vira, pra rap cantar, tem que saber chegar. Não vem com blá blá blá, bom maloqueiro tá ligado que pá. Porque na rua, o rap tumultua. Função dos negubão é cada um faz a sua. Realidade é sem boy e sem boi. Saber que também é nua e crua. A rua, foi de lá de onde vim. Pois favela tem cultura. O rap bate forte no ouvido dos pretos. Tipo formiga, é um enxame, é a zica. Tipo milinguido, cai fora, racista. Não tá na nossa lista, nem sabe no que insista. E nem no que persista. Cê é olho gordo, zoião, sai pra lá, tiriça. Conexão França, programado pra causar. Juntão com os maloqueiros lá do gueto, Shaolin Genzu. Shaolin Genzu, causa P, gueto favela. Só tire favela, serás. Que no dereço, roule dans la caisse. Putain, joventuras. Exactement la même, même pire à San Paulo. Falo comme des saros, rap saros, nella daro. Aval, France, Brésil, animal. On cherche l'oseille de San Miguel à Montfermeil. Sin, sin, toujours dans la cuisine. Même du Brésil, on lâche un missile de l'usine. Yeah, international, Arsenal, lève le watt pour tous les ghettos du monde. On est al carayo. Pourquoi tu brailles? C'est ton cry dans la cabana. Fumant comme un cigare de la Havana. Beleza, Mac Jack, Mamboraza dans la casa. Les petites bonitas, mamacita dans les cités. Hey, Mother Family, un pur groupe de périphérie. On fout la merde autour du périphérique. Bra! Não tem pra ninguém. Uou, oi, casa P, gangsta, Brasil, França. Brá, os nego velho pirá. Brá, de laçada la baraca. Brá, casa polêmica. Yeah, cala a boca. Ici violence dans la baraca. En direct des favelas San Miguel, Brésil. Terre hostile comme Montfermeil les bosquets. Shaolin Genzu featuring Causa P. C'est la première connexion, t'as pas intérêt à la zapper. Ghetto favelas, la mesmo, hélas. Les mêmes dans la mer, toujours qui se prélassent. Sors une nasse d'euro ou de réal. Qu'on fasse péter le score comme au réal. France-Brésil, c'est la connexion idéale. Le son est hardcore, hardcore comme le métal. Mother Family, c'est la street, y'a pas de pédale. Montfermeil, les skébos, Sao Paulo, c'est la mesmo. Les problèmes, les malaises, c'est la mesmo. Toutes les périphériques, les banlieues, les ghettos, les favelas. De l'Europe au sud de l'Amérique. Bra, fa, fa, ve, ve, la, la, ghetto, ghetto, bra, bra, bra. Maloqueiragem não tem pra ninguém. Uou, oi, casa P, gangsta, Brasil, França. Bra, os nego velho pirá. Bra, de laçada la baraca. Bra, casa polêmica. Bra, San Miguel, Montfermeil. Yeah, San Miguel, Montfermeil. Conexão Brasil, França. É os nego velho, os maloqueiro, lá do leste, San Miguel. Inside 93, baby, baby. Yeah, causa P, beleza. Uou, pra nego velho pirata.